quilos, Zulu, Salvador, Carumbi, o Pérez, decolagem 1-7, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0-1-62, no transponder o controle em 1-2-0-8. Bravo Índia, desça para 2.000 pés, aciona 0-1-9, delivery VS, reporte estabilizado. 2.000, azul, 4-0-3. Força aérea 2733, pronto para o cruzamento? Pronto. Autorizado, vai prosseguir o táxi até a Delta. Na Delta vai manter posição e chamar o solo em 1219. Delta, solo 219, 2733. 207, diploma Alfa. 4207, táxi via Alfa, reportando a táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, azul, 4207. E 2, mantendo a 3500 pés. Está mantendo 2.000, mais tempo do leste. Confirmando o deslocamento da aeronave sudeste. Sente, mais tempo do leste. Salvador, Força Aérea 2733 na Delta. Pegue o Embraer azul, reporta na antes da taxa Juliette, o Força Aérea 2733. Salvo azul, chamante da Juliette 2733. Salvador, trip 5595, informação Mike. 5595, Mike confere informação em curso, aguarde cópia 1-6-0 Ilhéus. Se possível, coordenar 1-4-0 para Ilhéus. 1-4-0, centro, espera coordenar na guarda. Sabia de 1-2-7, autonomia 3 horas e 50, alterna Galeão. Galeão, confirma o PAB autonomia. PAB de 1-2-7, autonomia 3 horas e 50. 1-2-7, 3 horas e 50, Galeão. Copiado os dados, Bruno 397, via Índia no ponto para chamar a torre 1086, altímetro 1010, corrigindo 1019, bom voo. Manessa 1019, livra Índia, ponto espera 1086, gol 1397. Sai da cima. Gente, super uma centena, Mike Eco Juliette. Gente, uma centena da presente, Mike Eco Juliette. Faz pra gostar da pessoa. Da Forte Queijo, estourado. Gente, o Mike Serra Golf desça para 1.500 pés, previsto espera sobre a rotatória. 1.500 com a espera na rotatória. Juliette Índia, ponto de espera, torre na Alfa, vai acompanhar o azul, centro da informação do 73. Na escuta para cópia. Pronto, para cópia, 5595. 595 da Trip, Salvador Ilhéus, autorizado nível 1140, Golf 677 a rota, decolagem da 1-0, primeira curva direita, precisa saída coral. Aciona 0260 no transponder, o controle em 1-2-0-8, 5595 Trip. Autorizado nível 1140 para Ilhéus. Via Golf 677, decolando no 0, curva direita, saída coral, transpondo 0260, frequência controle 120, decimal 8, trip 5595. Correto, posição remota, reposto quando pronto para acionamento push. Está na remota 14, chamará para pushback, acionamento 5595. 97, então Charlie 150, mantendo 1.500 pés, mantenha 12.500 aguardando para prosseguir para a pista 97, mantendo a prova rotatória. Tá certo, ô Golfo. Como é que é que o Juliette tá passando bom, Momo? Possibilidade de apurar direto, Goiânia? Negativo, mantenha Momo Cóquibo, após Cóquibo vai voar direto. O Mike é com o Juliette. Juliette, tá passando bom ou na prova de Cóquibo agora, o Mike é com o Juliette? Controle, bom dia, 1983 na sua escuta. 1983, contato radar, pula para o 360, saída da EL após 2000, para o Adelino, autorizada. Para o 36, após da EL, para o AD. Autorizado da presente Leda. Presente Leda, obrigado. EL 3487, chame Recife, 1251-3325. 7, 3487. Mike Serra Golf, sou da Torino, se espera com curva pela esquerda. Espera na rotatória com curva pela esquerda. Estabilizou o Golfo Bravo. Torre, 118.6. Bom dia, Salvador, é bom 260. Gol 1260, assina identificação, chegada Mário, desce até o 050. É o 50 na Mário, 260. De 102. Golfo Bravo Índio, vamos baixar de travado. Já está baixado e travado, Golfo Bravo. O Guardião da Luz. Sim, por favor. Fora do solo. Guardião 02, fora do solo aos 39, chame agora o controle em 1208. 1208. Golfo desça para 1.500 pés, ajuste 1019. Fazendo espera na rotatória, chame torre 118.6. Descendo para 1.519, mais Serra Golfo, próxima torre. Apenas informa um tráfego sobre a rotatória, 1.000 pés, você está no espera na rotatória. Tá certo. Só não tenho tráfego visual nem no ticket no momento. Tem um aqui que está marcando a 1.600 pés abaixo. Torre, 118.6, Mike, Serra Golfo. Golfo. Bom dia, Guardião 02. Guardião 02, bom dia, 500 pés. Via litoral, reporte fora da barra. Fora da barra, tem aqui a aeronave meio LS, os nossos prisões. Nós precisamos fazer, antes de prosseguir para a ilha Itaparica, nós precisamos fazer uma verificação após Simbra. A oeste de Simbra, é possível conseguir pro local? Mantenha a linha do litoral, aguarda a autorização, controle. Confirme. O Guardião 02 confirma a localidade, a oeste de Simbra? A oeste, afirmativo, depois do bloqueio. Sete, mantenha a linha do litoral, aguarda a autorização do controle para prosseguir para o local para subir o voo. Aguardando então. Mike, S. Juliette. Prossiga, Salvador. Confirme após código com a prova ideal. Fluente que ponto autorizado, cabeceira 17, vento 120 graus, 8 nós. Serra Golf, autorizado final da 1-7, reduzindo para a mínima, se possível, tá ok? Ok, autorizado, vai reduzir. Gol 397, ali mantém. Eu mantenho, costuma zero, gol 397. Se Bravo Índio, solo aos 4-1, libera a direita, chame solo 1-2-1-9. Meu Golfo Bravo Índia, confirme o pátio. Afirmativo, Alfa Kilo, quando lá tem um sinalizador, Golfo Bravo Índia. 1397, alinhar livre decolagem, vento 110 graus 7 nós. Realizar decolagem, questão na 0, vou no 397. Prossiga. O centro de autoria já dá presente direto nessas. O centro autorizou o Mike Eco Juliette voar direto nessas. Direto nessas? Afirmo. Sierra Golf autorizado final da 17, tá ok? Ok. Força Aérea 2733, ali mantém. Valeu, mantém no 0733. Bravo que Luiz, que solo 42, autorizado backtrack, agilizando pra liberar a pista. Ciente. Bravo. Como 983 Recife, 251, 13325. Queira repetir, por gentileza, por 983? Claro, o gol 983 Recife, 251, 3325, bom voo. 251, 3325, muito obrigado. Salvador, Buena, tá 32. Bom dia, tá 3892, identifique, chegada Mari, do Estatal 0620. Identificou, descendo até o 0620. Padrone, confirma a posição para o Serra Mike Eco Juliet, que é o EFA, é Mike Eco, Foxtrot Alfa Serra. O Sete conhece a posição? Lima, Tigo. Que Lima, na Lima chama o Sol 1219. Inicialmente foi direto de China, aguardando a posição, o Mike Eco Juliet. Direto, direto Goiânia, então, Mike Eco Juliet. Deu bom trabalho. Olho Salvador, Lona 397, cruzão 2000 pés, saída da EL. Lona 397, contato radar 360, saída da EL. Salve 360. Salvador, 3896. Siga, 3896. É, precisa de já. Negativo, mantenha a chegada até 3896, número 2. Ok, mantenha a chegada até 3. Serra Golf, pouso autorizado, cabeceira 17, vento 110 graus 89. Autorizado, tem passado travado, mais Serra Golf. Alfa, Sierra. Segue. Lona 397, vou Leda da presente. Leda da presente, Lona 397. Sierra 2733, decola aos 46, chamei agora o controle no 208, bom voo. Chamou o controle 208, grato retorno. Controle de Salvador, boa tarde, Sierra 2733, decolado, perfil da bomba. Sierra 2733, contato radar, motor 100, saída Momo. 100, bomba 2733. Bom dia, Papai Romeu Alfa, Fox, passa 160 para 190, pro Diamant, informação mais. O Papai Romeu Alfa, Eco Fox, até a identificação, chegada Man, desce até 1110. Identificou, descendo para o 1110, Alfa, Eco Fox. Luna 260, 2010, ajuste 1019, livre LF. 2019, livre LF, Luna 260. Guardião 02. Mas escuta, eu trabalho no farol, já comprou a do destino. Sente, frequência livre e não entrar com o seu performar pro guardião. Entrar pro conflito, frequência livre, pro retorno, grato. Controle, Força Aérea 2733. Força, Sola 47, qual o pátio? Autorizado backtrack, Mike Serra Golf. Direto do Gabriel, tá? Lona 3896, desça para o 050. 050386. Modifique apenas o transponder agora para 0263, por gentileza. Correto, reposto no PAD 3 quando pronto para acionamento, flap Bravo Delta. Trip 5595, pronto para pushback, acionamento. 595 da Trip, posição remota, coordenação Trip de solo, reporte táxi. Vai reportar para o táxi, 5595. Solo Schneider 6140 para o táxi, temos 86 a bordo, autonomia de 4 horas e alterna Aracaju. Perdão, Salvador. Gente, o Schneider 6140 via Índia no ponto de espera chama 2186, altímetro 1019, bom gol. Cruz táxi via Índia, ponto de espera chama 2186, 1019, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Papa Romeo Alfa, Fox está passando 125 para o 1110. Prossiga. O Alfa Fox está passando 120 para o 1110. Gente, desce agora para o 0620, Alfa Eco Fox. Descendo para o 060, Alfa Eco Fox. Força do 2733, vão em bomba, presente. Torre Salvador, uma boa. Bom dia, é o Schneider 6140, ponto espera da 10, pronto para decolagem. 6140, autorizado ingresso de decolagem, cabeceira 10, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Schneider 6140. O Golf reportou livrando, fez? Bom dia. 733. Autorizado o táxi até a Oscar, chama a Oscar para ingresso. 251-3325, gol 1397. Pronto, cópia. Índia November Alpha, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo em Alagoinhas, Feira de Santana e Valença. Decolador 17, primeira curva à esquerda, restrito 1000 pés no corredor forte, até 10 milhas com liberação do controle. O nível 035 é autorizado pelo controle que opera em 120.8. O transponder 0264, Índia November Alpha. Sobre Itapa, pode prosseguir para 2000? 3000, ajuste 1019, então 3296. 3019, 8086, 38896. Papa Romeo Alfa Eco Fox, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 4000 pés, 1019, Alfa Eco Fox. Trip 5595, prossiga com os dados novamente. Desculpa, antes, por. É 66, é o POB, autonomia 4 horas e 20, alterna Porto Seguro, pronto para o táxi. Firmativo 5595 da Trip, táxi via Pátio, Índia no ponto de espera chama 2186, altímetro 1019, bom voo. Via Pátio, Índia chamará Torre 118, decimal 6, 1019, ajuste grato, 5595. November Alfa, livre acionar, chama para início táxi. 9, sou com 2.0. Complete final torre, 138.6, bom pouso. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Schneider 6140, passando 1500. O Schneider 6140, contato radar 350, sai da Puca. Autoriza pula direto de Jamo. Depois 2000 direto de Jamo, o Schneider 6140. Após 2000, direto de Amor, o Schneider 6140. Então, 3896, 2000 pés, ajuste 1019, livre LS. 2000 pés, 2019, LS, 3896. Controle, muito bom dia, da batalha mais de alfa, pastor Coral, mantendo 70, 190. Papá Romeu? Papá Tango, Índia mais de alfa. Tango Índia, Mike Alfa. Código 0242, posição normal, Papa Tango Índia, Mike Alfa. Adacionado. Confira a posição no momento do Índia, Mike Alfa. Fecha agora, recebo no radar o Índia Mike Alfa, passando a posição coral. Vou na posição de Mari para interceptar a chegada Mari, reporte 10 descida, Índia Mike Alfa. Estamos no posto 10 descida, na proa de Mari, Índia Mike Alfa. Fecha, esse está o 050, Índia Mike Alfa. 050, Índia Mike Alfa. Eco Fox, 3 mil pés, ajuste 1019, livre LS. 3 mil pés, 1019, livre LS, ó, Eco Fox. E mantém cabeceira no 7, Whisky Kilo. Menos de redução para aproximação, vai seguir tráfego da Gol, agora meia dúzia de molinos à frente. Avisou com a máquina reduzindo 6896. Porta táxi direto Bravo Delta. Nove e meia, complete final, reduzindo para aproximação, torre 118.6, bom pouso. 18.6, reduzindo 18.96, até pra... 15 de November Alfa até a Oscar, chame na Oscar. Polícia da presente batata. 5595, pronto, no ponto esperando no zero. Whisky Kilo Zulu, o senhor decola de imediato, agora. Imediato, 5595. Whisky Kilo Zulu, autorizado decolagem de imediato, vento no 40 graus 89. Alfa Eco Fox. Autoriza descer para 2000, o Alfa Eco Fox. Foi autorizado anteriormente, Alfa Eco Fox 2000, livre LS. Descendo para 2 mil pés, livre LS, Alfa Eco Fox. Linha 0, solo 56, direito no 219. Direito no 219, boa noite, linha 0. Whisky Kilo Zulu, decola 56, chame controle no 208, bom voo. 208, até a volta. Então 3896, pouso autorizado, cabeceira 10, vento, com 50 graus, 629. Lili pouso, cabeceira 10, 3896. Whisky Kilo Zulu, 1010, correio da Xé, reposto para da Barra. Afirmativo, autoriza voar direto da presente Cairo 2500 de preferência. Caso negativo, mantém direto 1000 pés. Direto 1000 pés, o Whisky Kilo Zulu, reporte 20 milhas. 10, reportará 20 milhas. Assim que possível, aguardamos para a subida, tá? Como tráfego, descida para 3000 pés, o Whisky Kilo Zulu, mantém 1000 pés, reporte 20 milhas. 7. No 019 o altímetro. Gol no 738. Afirmo, perdemos contato com o centro. Pode confirmar a frequência do centro do setor, gol no 738. Estamos passando a posição Paburi, voando direto para a POG da presente. 6, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 3, 25. 3325, vou no 738 daqui a pouco. Solid, Mike Alpha, fusão 076, quantidade de uma esquerda para liberar a formação. O India Mike Alpha tem condições de WhatsApp, da presente? Tem ativo. Autorizado ITAP, o India Mike Alpha. É ITAP, India Mike Alpha. Controle Salvador, o Alpha Foxtrot está estabilizado no ILS. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu. Alpha Echo Fox está estabilizado no ILS, da 1-0. Alpha Echo Fox, reporte no externo. Reportarei no externo, intenção de pouso na 17 pela direita, quando mais próximo. Ah, tá ok, Alpha Echo Fox, ciente no externo, então conselho para o final da 1-7. Afirmativo, né? No externo a gente prossegue para a final da 1-7 pela esquerda, pela direita. Trip 5595, livre de decolagem, cabeceira 1-0, vento 950 graus, meia dúzia nossa. Decola da 1-0-5595. Tarde, por gentileza. Sua indicada. Cada de 165 mais. Vocês têm condições de manter até o próximo marcador? Verdade. Acho que sim. Gente, o Angel Mike Alpha, a prova de ITAP, Angel Mike Alpha. Positivo. O... tá vindo o nível ou mantém o 50? Mantém o 050, o Angel Mike Alpha. Mantém. Gente, o Whisky pra Whisky, aguarde. Foi de Duna para o Mike Alpha? Não tem ponto de espera, a gente não vender alfa. Espera ali a flor de turno para o Mike Alpha. Autorizado, Angel Mike Alpha. Opa, flor de turno, Mike Alpha. 595, decola, ao 0400, chame agora o controle, 1208, bom voo. Trip 5595, chame agora o controle em 120, decimal 8. O Trip 5595 decolado. Contato radar, preparo 140, saída coral, o Trip 5595. Para 140, saída coral, 5595. É de alta de volta. Afirmativo, vou checar junto ao 136, que o plano que recebemos foi Ilhéus, no nível 135, e o plano seria Zulu, ok? Inicialmente visual e após instrumento. Aguarde. Então, só confirmando, o plano é Yankee e o nível solicitado inicialmente é o 240? Gente, aguarde. India Mike Alpha desça para 3.000 pés, ajuste no 09. Para 3.000, India Mike Alpha. Alpha Echo Fox, pouso autorizado, cabeceira 17, vento no 40 graus, 5.9. Livre pouso, Alpha Echo Fox. 5, dá presente, vai coral. Pro de coral, 5595. Controle da nave, chama o controle? Mike Alpha, chamada é 1019, né? 19.